fica assim então. A partir desse tchau, foi mal, vou cortar a relação. É que eu não aguento não, saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão. Não quero mais papo, não quero notícia. Parei de seguir pra seguir minha vida. Mas em qualquer coisa que te envolve, toca a ferida. Já tô me vendo bêbado te stalkeando pelo perfil falso. Te imaginando bêbada tirando a roupa pra outro no quarto. Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tô um bagaço. É que eu sou emocionado e sofro tudo antecipado. Todo mundo que sofre com aquela ansiedade, não sabe se liga, se não manda mensagem, canta pra mim. Fica assim então, a partir desse tchau, foi mal, vou cortar a relação. Melhor coisa nesse momento é nem ver mais, né? É que eu não aguento não, saber que eu não vou ser mais o motivo desse sorrisão. Não quero contato, não quero notícia. Parei de seguir pra seguir minha vida. Mas em qualquer coisa que te envolve, toca a ferida. Já tô me vendo bêbado te stalkeando pelo perfil falso. Te imaginando bêbada tirando a roupa pra outro no quarto. Nem sei se já saiu, se beijou, se entregou e eu já tô um bagaço. É que eu sou emocionado e sofro tudo antecipado. Eu sofro tudo antecipado. Muito bom, muito bom.